tijão entende. Refleti na quicas, mil e uma fita e mente. De olho no presente eu relato o que se passa. Né, de hoje é mil e dias, tio, que a zica vem de graça. Genocídio de massa, não há perspectiva. Virou guerra civil e enterraram uma par de vida. Tá sem saída, o cerco tá fechado. Pique final dos tempos, já foi anunciado. O clima tá embaçado, não acha o caminho. Tá cruel e ruim, ao léu perto do fim. E a fé que aqui é forte, se não teme nem se entrega. Enfim, honrar e cada vez mais correr atrás do bom caminho. Pra que se torne mel, estreito não é fel. Saída é uma só, tô bem melhor que o rei do céu. São vários de chapéu, moscando e todo fã. Se a zica é o beleléu, jamais vou virar fã. Soldado sou o Satã, guerra Vietnã. O gueto é meu divã, é nós que formam o clã. Sou favela talibã, que não paga de pan. Sigo com a mente sã, preparado pro amanhã. E o cerco se fechou, Moscou quem não se preparou. Tem que pisar no sapatinho, pra não errar os caminhos. E o cerco se fechou, Moscou quem não se preparou. Tem que pisar no sapatinho, pra não errar os caminhos. São soldados do mundo moderno, alimentados de ódio, mentira, descaso e abandono. Onde o crime faz adoção e se transforma no próprio orfanato, que se fortifica cada dia mais, transformando as favelas conhecidas como castelo de Grayskull. Estamos numa guerra que não criamos, mas somos herdeiros desse tumor maligno, que pouco a pouco estamos alimentando algo que não temos noção do alto risco de destruição. E não vai dar para pintarmos o rosto e sairmos de montada pelas ruas novamente. 2014, que absurdo, seja bem-vindo à era da inclusão digital. Nós moramos num país onde quem tem muitos são poucos e não tem nada são muitos. Está na hora de lavarmos o rosto e começar tudo de novo. Onde as paisagens sensuais do nosso país não seja nossa comissão de frente. E que nos olhe de frente e tira a venda dos olhos da justiça. Ela não é cega, é eles que tornaram ela assim. E hoje a sequela tenta achar uma lâmpada e fazer três pedidos simples: paz, justiça, amor ao próximo. Nem com a máquina de punir o gênio sarar da lâmpada.